在是个样子。你只需要给你去你往内嘛。你都不买是那就得不是大概就可以是你们没有。Nós somos aquele povo do fogo. É, e a gente tem dificuldade de ouvir uma palavra que tem assim, um aspecto de didático, sistemático. E a gente, por ter este fervor, essa coisa de graça, a gente não pode ouvir aquele versículo dizendo assim: fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem dá vontade de ir. Um povo pentecostal é assim: nós somos assim, nós temos essa característica. E muitas vezes, por termos essa característica e amarmos isso, a gente tem essa dificuldade de dar aquela descida, por assim dizer, de ânimo. Não sei nem se a expressão é essa, mas eu vou colocar assim, para parar e ouvir, analisar, investigar, saborear da palavra, deixar ela cair na alma e levar para o cotidiano, para o dia a dia. Nós temos, muitas vezes o crente, nós, pentecostais, quando vamos ouvir um pregador, a gente já quer no pacto do Senhor sentir o fogo do céu caindo. Pacto do Senhor. E é bom, pastor, o senhor não gosta disso? Não, eu amo ali, irmão. Irmão, é quando diz pai, eu vou pentecostar para me juntar de novo. Mas você já me deu muito bem. Eu não tenho mais nada, não. Ah, eu reago, eu não sou robô. É bom tudo pentecostal assim, cheio da glória, da graça, da unção de Deus, do poder de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu também acho maravilhoso o João Pedro meditar devagarinho, aprender de forma sistemática os assuntos da Bíblia Sagrada. É bom, é muito bom. Então nós estamos aqui para falar sobre esse texto ou algumas coisas a respeito deste texto. Observe aí. Esta carta, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela já começa citando três personagens: Paulo, Silvana e, numa outra versão, se eu não me engano, é Silas e Timóteo. Aquele Timóteo que Paulo escreve para ele dizendo que verdadeiramente é o filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma atenção muito especial para, ou voltou uma atenção muito especial para a pessoa de Timóteo. Timóteo era um discípulo muito tímido, que teve que levar assim uma chacoalhada no cidinho para ele despertar o dom que existia nele. E Paulo forjou em Timóteo um grande obreiro, um grande homem de Deus, que cuidou da obra do Senhor na sua época. E estes homens, juntamente com Paulo, eles trazem a sua saudação para a igreja de Tessalônica. Eles saudam a igreja, os crentes de Tessalônica, com a graça e com a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. nós temos graça e temos paz. Se tivermos Cristo verdadeiramente, temos graça e temos paz. Graça é o favor imerecido de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Ó, irmão, até um tempo atrás, eu, e acredito que muita gente ainda hoje tem, mas eu deixei um negócio, uma mania, que eu dizia assim, eu não misturo a minha vida espiritual com a minha vida, por exemplo, profissional. Pode existir isso? Vocês acreditam que até um tempo atrás, eu tinha esse negócio, quando eu trabalhava na casa do secular. Não, não, nada a ver. Ou seja, quer dizer, se eu perdesse a paciência ali no trabalho e fizesse uma besteira, como é que a gente é menino, né? Eu fazia besteira e continuava bem. Então, não, aqui era minha vida espiritual, alguma coisa. E minha vida profissional é outra coisa. Trabalho do jeito que eu quiser. Eu faço do jeito que eu quiser. Não pode ser assim. A graça de Deus, ela tem que nos envolver em todos os aspectos da nossa vida. No meio da família, no meio do nosso trabalho, no meio escolar, em tudo. Em tudo. A graça de Deus está manifestado nas nossas vidas. E não podemos abrir mão da graça de Deus. Paz. Não, pastor. Então eu não sou crente. Porque eu estou vivendo um momento de conflito na minha vida terrível. Mas quem te disse que paz, essa paz aqui, ela é a ausência de conflitos? Não é. É isenção de labores, de lutas. É isenção de guerras, batalhas espirituais ou interiores. Não. Paz é o equilíbrio. É a tranquilidade, é o sossego de alma constante no nosso coração, não obstante as circunstâncias da vida. Quem nos diz que na vida cristã nós não teríamos conflitos? Aqui, com certeza, tem gente cheia de conflito. Talvez hoje passou um conflito terrível em casa, no trabalho, no colégio, enfim, em algum lugar. Mas é crente. Está aqui porque deseja manter esta paz, este equilíbrio, este sossego espiritual para contornar esta situação que está vivendo. E está fazendo certo. Você está em continuidade da presença de Deus, porque a graça te alcançou e com ela a paz interior também. Alguma coisa você queria mudar na sua vida, não queria? Tem hora que você olha assim, oh, meu Deus, isso aqui não está bom, não. Isso aqui está precisando melhorar. O que eu faço? E muitas destas coisas trazem tristeza. E muitas destas coisas, olha, muitas vezes, assim, no mais extremo que acontece, traz até um desejo de desistir da jornada. Quais são? São mais crentes. pensei que era uma coisa e era outra. Não, meus olhos, o Evangelho nunca se manifestou ou se mostrou outra coisa que não seja a verdade dita por Cristo. No mundo, tereis aflições. Mas tente, bom ânimo, que eu venci o mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus. Vai aparecer dificuldade, irmão. Eu sei que você não queria ouvir isso, mas vai aparecer mais dor, vai aparecer mais dificuldade, vai aparecer mais tribulação. Mas por que isso, pastor? Primeiro, porque Jesus não falou que não ia ter. E segundo, porque nós ainda estamos na terra, não chegamos no céu. Então, enquanto estivermos aqui, não te prepara. Cinge os lombos, ou seja, te mantém firme. Paulo, ele está alegre com a igreja, com o Evangelho, ou com a prosperidade do Evangelho, lá em Tessalônica. Paulo, ele elogia os tessalonicenses e revela sua constante oração por eles. Tá bom, tá bom. Alguém que ganhou o Johnny para Jesus, sei se já nasceu no Evangelho. Mas estou fazendo uma colocação aqui. Fica feliz quando percebe que o irmão Johnny está firme na fé, que até o velho está ligado no povo. Glória a Deus. Fica feliz, eu tenho um filho na fé que está na Bolívia, pastor Cirilo. Como é bom você as postagens dele, ele construindo igreja, ele ministrando a palavra, é maravilhoso. A gente que testemunhou de Cristo para ele, a gente fica feliz. Você que tem um filho na fé, quando você vê ele, não é uma alegria? É uma alegria. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você já ora por ele, continue orando mais ainda. Paulo estava satisfeito com a igreja de Tessalônica, mas continuava constantemente orando por eles. Então isso aqui é o perfil da carta do apóstolo Paulo aos tessalonicenses. Paulo estava agradecido a Deus pela vida e pela prosperidade espiritual dos crentes ali. Paulo estava satisfeito e também, olha só, lembrava sempre de três fatores. E aqui nós vamos entrar na nossa doutrina, no nosso ensinamento para essa noite. Paulo sempre lembrava de três fatores importantes naquela igreja. Vamos ver. Verso de número 3 diz assim: lembrando-nos sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Aí tem três palavras importantes: fé, amor e esperança. Eu quero destacar essas três: fé, amor e esperança. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 5, do verso 1 a 5. Outro aí fica com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 13 e 13. Outro abre a Bíblia em Gálatas 5, versos 5 e 6. Eu vou ler aqui Romanos 5, do 1 ao 5, que diz assim, ó. Nós estamos falando aqui de fé, amor e esperança. Vamos lá. 5, a partir do verso 1 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos que firmes e nos gloriamos da esperança da glória. Qual é a esperança aí? Da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Em três coisas essas, três coisas, então aí: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13, 13. Quem lê aí para mim? Destacado aí, né? O amor, fé, esperança e o amor. O amor é o maior. Gálatas 5, 5 e 6. Pode ler, bem alto. Para você meditar sobre fé, amor e esperança. Ô irmão, nós precisamos nos revestir disso aqui. Fé que opera toda a fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Mais uma vez, para você acordar de madrugada ouvindo a minha voz: fé, esperança e amor. Acontece, sabe? Quando bate muito assim na tecla do ouvido da gente, mas a gente vai dormir ouvindo aquilo ali. Eu trabalhei no ônibus, uma mulher passou uma viagem de 2 horas, ela passou 1h30 gritando meu nome, gritando meu nome não, dizendo assim: cobrador, não esqueça não. Ela sabe assim, não esqueça não. Ela subiu no ônibus, disse que queria descer numa parada lá no Liceu. Só que em vez dela pegar indo, que o primeiro bairro que aconteceu, ela pegou voltando, rodoviária circular, rodava 2h40. Aí vem de quando ela. Tá bom, senhora, eu vou lhe dizer qual é a parada. Mas de vez em quando ela dizia: Tatá! Ela deixa que tava dela. Não esqueça não! Pô, meu, fiquei com uma raiva, todo medo daquela mulher. Que eu deu vontade de dizer: motorista, não para mais em lugar nenhum, não, vamos deixar essa mulher aqui. Esperança e amor. Amém? move a vida do crente. Que o crente vive por ela, o justo, o justificado. E Hebreus vai dizer, e Abacuque também vai dizer, o justo viverá por ela. Se você não quiser viver por esta fé, se prepare para morrer. Viu? Não, não quero mais viver por esta fé, não. Ele já decretou a morte. Porque o crente, ele vive por esta fé. Esta fé, ela produz, estude, ela produz a operosidade da igreja. Esses textos aí que lemos são fatores, ou revelam esses três fatores, que caracterizam a igreja que professa Cristo. Você professa Cristo, então você tem isso aqui: fé. Cadê vocês? E amor. A fé produz a operosidade da igreja. O amor. O amor é a motivação da igreja. E a esperança? A esperança é a consolação da igreja. Que coisa linda isso aqui. Eu vou até repetir para vocês aprenderem mais e levar para casa. A fé produz a operosidade da igreja. O amor é a motivação da igreja. E a esperança é a consolação da igreja. E tudo isso está relacionado à pessoa de Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Verso de número 1. Cadê? De número 3, né? Diante de nosso Deus e Pai. Não é para mostrar para o homem, é para mostrar para Deus, é para estar diante de Deus, que é o nosso foco, o objeto da nossa fé. Quando eu digo objeto, não é comparando ele, estou falando de foco, de alvo, de objetivo. O ponto principal de você estar aqui nesta noite é Deus, é Jesus Cristo. Saiba o que você está fazendo quando você sai da sua casa para vir a um lugar como esse. É bom ver alguém que você gosta bater aquele papozinho legal. É bom demais. Mas não é o foco principal. O foco principal de você sair da sua casa e vir a um santuário como esse é ter uma comunhão com Deus e com a igreja que professa o mesmo nome, Jesus. Ele é o motivo de tudo. Ele existe de verdade. Ele é um Deus real. Tem gente que parece que não sabe que Deus é um ser que quer ter um relacionamento com Ele. É um ser pessoal. Irmãos, nós não temos a mesma mentalidade que tínhamos antes daquela religiosidade morta, que chega na frente de um ídolo de gesso, de madeira, de não sei o que mandar. Loucura, chega a ser loucura isso. Mas nós somos libertos disso. Nós entendemos que aqui, que acolá, que ali, aonde nós fizermos uma oração, Ele vai estar vendo, Ele vai estar ouvindo e Ele vai estar respondendo você. Vai. podia governar com a sua soberana vontade. Nós somos este povo que falamos com o nosso Deus e Ele nos vê, e Ele nos ouve, e Ele nos responde. Oh, glória a Deus! Responde. Às vezes parece que a nossa fé não está mudando nesse ponto. Será que Deus vai me ouvir? Vai! Será que Deus vai me responder logo? Aí é com Ele. É três as respostas de Deus para as nossas orações: sim, não e espera. É bom quando a gente pede, ora, Senhor, e ali rapidamente a gente vê a resposta de Deus. É bom demais, crente, só mais em cima na sua fé. Eita Deus, ó, já me respondeu. Já me respondeu. Que isso aí, ó, sobe a tua fé, a nossa fé para cima de jeito. É igual uma montanha russa. Vai lá no tudo. Aí quando Deus diz assim, não, não é não, pô. Aí o negócio já fica mais complicado, né? A gente já vai vir. Vou orar de novo, meu. Não. E o crente entende sim quando Deus diz não. E se ele insistir muito, Deus não vai. Pois toma. Pois faz. E aí que vem as tragédias, as decepções, as frustrações. E eu vou pegar aqui um exemplo. Jovens, para você ver. Eu disse não. Continuou dizendo, não, Senhor, mas eu quero. Não. Não, Senhor, mas eu, só quer saber. Não. Mas Senhor, vai. Aí quebra a cara. Aí vai dizer o quê? Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Deus não se importa comigo. É desse jeito. O ser humano é assim. Outra coisa que incomoda a gente é também o espera. Deus não disse sim, nem disse não. Deus disse espera. E ele, isso aqui é muito mal. Tenha ideia, quando Deus disse para ti assim, espera. Pode ter certeza. Pode ter certeza, viu, irmãos? Quando ele disse assim, espera. É porque alguma coisa em ti ele vai processar nesse tempo de espera. Deus olhou para o Fernando e disse, não vou dar agora não. Eu vou trabalhar no coração dele um negócio que está faltando, que ele está sendo pai agora, no tempo de espera. Sabia que está demorando aquilo que você está pedindo é por causa disso? É o tempo de Deus que está processando alguma coisa no meio do teu coração. Opa! Chegou, Alex, o momento de eu trabalhar no negócio aqui. Tu está querendo isso? Pronto, o meu filho vai aguardar um pouquinho e as coisas vão rolar, vão acontecer. Eu vou, através do Espírito, do meu Espírito, processar algo que vai te trazer uma edificação, uma experiência maior comigo. E dentro desse processo do cristianismo, Deus vai mudar você para melhor. E se eu não aguentar? Aguenta. Deus só permite até onde você aguenta. Você sabia disso? É. Ele permite, mas ele também dá um escape. Dá um escape. Hoje, conversei com Alison, aquela conversa psicologicamente chinelada. Uma chineladinha na mão dele. Ele fez um negócio, eu chamei ele na grana. Mas eu só dei três numa mão e três na outra mão. Mas na força que ele aguenta. E foi com uma chinela mesmo. Boa, acabou. Que faz o carro refletir. Foi ele muito irmão. Mas eu vou conversar com o papai pra você. Foi ele com o papai. Papai não tanto, mas da mamãe. Mamãe tinha uma disciplina chamada. Viu, Marcela? Mamãe tinha uma disciplina chamada cocorote. Que ela enrolava a mão assim, ela parecia um pezinho, um montante assim, um negócio. Enrolava a mão assim. Aí botava assim para trás. Deus que fez isso? Meu filho foi doido? Pois agora, meu filho. Vai, por castigo, vai pro seu quarto. Não, quando a gente se virar, vai só sentir eu, né? Olha o cocorotezinho pra tu aprender. Passava uma semana coçando. Tava no colégio, tava coçando. Tava jogando bola dentro do parado. Hoje em dia tem pai que não bate no filho, não. Não sou contra. Se você puder levar na conversa e ver que está trazendo resultados, ó, ótimo. Mas a lavadinha também é bíblica. A varazinha também faz parte da palavra de Deus. É ou não é, irmão? Ou eu estou mentindo? Quem acha que é verdade, faz assim, ó. É verdade. Agora conta aqui um negócio para mim. Quem já deu uma tarde do papai da mamãe? Olha aí, rapaz, que temos. O cocorote tinha um tempo que era palmatória. E os pais permitiram que a palmatória se estendesse até os colégios. Tinha, não tinha isso? Ainda alcancei. Não alcançou do colégio. Chegou atrasado. Palma dória. Tinha ou não tinha? Quem lembra? Não sei se. Quando você acha que não passou nisso aqui? Passou com vocês. Glória a Deus Cristo. Faz parte. Vamos lá. Deus requer de nós, portanto, fé, amor e esperança. A fé, primeiro ponto, a fé. Uma conversinha aqui rapidamente com os alunos. A fé operante, o primeiro ponto. Primeiro, ela produz a conversão. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, vocês se converteram por causa da vossa fé. Em quê? Em Cristo Jesus. A fé produz a conversão. Infelizmente, irmãos, no nosso meio, e quando eu digo no nosso meio, não é só uma descoberta, não. Eu falo no geral, e não é só a Assembleia de Deus, não. É no geral, estou falando de igreja no mundo. Dentro dela existem os convertidos e os não convertidos. Pastores, existe, é bíblico. E a Bíblia vai revelar isso através, por exemplo, da parábola do trigo e do joio. Do trigo e do joio. Como é que a gente percebe isso? Muitas vezes este não convertido, ele dá muito trabalho na igreja. Ele perturba muito o rebanho. Ele traz mal testemunho. dissensões no meio da igreja, muitas vezes. Pastor, e quando o senhor identifica, o senhor larga os pés desse povo? Não, eu não faço isso não, eu que me guarde. Eu não fui chamado para isso, Deus vai chamar para fazer isso, um bocado de anjo. Quer ver, olha, a parábola do trigo do joelho? Não, deixa aí. O dono da roça lá, ele faz, não, deixa aí. Vai chegar o tempo que quando for feita a colheita, o trigo vai ser arrancado, colocado num lugar e o joio vai para outro lugar. Eu não posso fazer isso. Alguém já chegou e disse assim, pastor, em outro lugar, pastor, casca fora esse cidadão aí. O cara só vive dando trabalho aqui na igreja. Não, é uma alma. E Jesus derramou o sangue por ela também. Eu fui chamado, foi para cuidar, para tentar moldar ou ser um instrumento na vida daquela pessoa. Por que Jesus não mandou Pedro ir embora? Pedro era uma pessoa de rompantes terríveis. Puxou a espada para arrancar a cabeça do soldado romano que foi prender Jesus. Hein? Pois é, arrancou a orelha, mas ele botou para arrancar foi a cabeça. Pedro era sanguinário. Ó, imagine aí eu chegando perto de você com a espada. Olha para mim, hein? Olha para mim aqui, ó. E fazendo isso aqui, ó. O rumo da tua cabeça. Qual é a tendência? A tendência é você fazer assim, ó. No mínimo. É por isso que Pedro só arrancou a orelha. Mas ele botou para arrancar a tua cabeça. Pedro, a Pedro não dá não, aí, foi demais, Pedro, vai-te embora, quer mais nem papo contigo. Mas quando Jesus ressuscita, ele diz para as primeiras pessoas que viram ele, assim, ó, vai, Pedro, você quer demais, Marcos? Vai, diz-se aos discípulos, aí ele destaca, e a Pedro. Pegou? Se Jesus e você não lançou fora, quem sou eu? Meu papel não é esse. Meu papel é ajudar a pessoa a se firmar e a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Segundo, a fé operante produz o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O que é o fruto? É o fruto no singular mesmo. O fruto fala de caráter, qualidades inerentes a um ser, a um indivíduo. Cristo, ele quer que você produza o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Primeiro aí, qual é? Amor. Ei, escute. Um crente que anda com uma Bíblia debaixo do braço, que vai para a igreja, que canta, que toca, que usa gravata. Imagine ele dizer assim: eu não gosto de fulano. Eu falo, mas não gosto. Eu não quero nem uma vacinação. Cheio de amor, não dá? Ei! Crente tomando sangue entregado para o outro. Continua. Amor. Gozo. Gozo. Gozo. Gozo é alegria. Gozo é alegria. Gozo é alegria. Vai. Paz. Paz. Longanimidade. Longanimidade. Benignidade. Benignidade. Vai pegando aí, viu? Bondade. Bondade. Fé. Fé. Mansidão. Temperança. Estamos numa reunião. Vamos traçar projetos aqui quando se der para o ano de 2024 estar chegando. Aí sempre aparece a gente, não, não sei, nada certo não. Todo mundo ali, né? Não, não vai dar certo não, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tá bom, vamos fazer outra coisa. Não, também não vai dar certo não. Meu Deus. Mansidão. Ei, irmão Daniel. Quer ver se o cara é manso e vai pisar na ferida dele? Tem crente que é brabo, viu? Tem crente que é brabo, valente. Temperança, equilíbrio. Vamos lá, estamos terminando. Fé operante. Por fim, produz novidade de vida. 2 Coríntios 5,17. Vai ler. 2 Coríntios 5,17. Produz novidade de vida. Achou? Vai ver. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo fizeres. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Novo. Nova criatura. Nova criatura em Cristo Jesus pela fé. Se não mudou, é difícil. A gente acreditar, não é não? Que se converteu. É difícil. É complicado. Se a pessoa quer persistir no erro, é complicado dizer que é convertido. Já ouvi, pastor, alguém dizer, ela também confirmou. Eu sou crente, mas meu braço não é misericórdia. Eu tive que arrancar o braço e jogar fora, porque uma situação dessa. Aí na hora do arrebatamento começa aí o braço agora. Olha, eu não estou falando de falhas, vamos dizer assim, acidentais. Estou falando da pessoa persistindo mesmo, voluntariamente, deliberadamente. Fulano errou, não é mais crente. É crente, sim. Foi uma falha. Eu vou continuar isso aqui no outro mundo. Paulo estava alegre com a fé operante da igreja de Tessalônica. Eles realmente estavam convertidos, cheios do fruto do Espírito e vivendo como novas criaturas em Cristo Jesus. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Tá bom? Que Deus nos ajude a viver esse sangue. Quantos podem dizer amém? Amém. Deixa eu trazer aqui um comunicado a vocês.